Alfa Terra, controle Salvador, desça para o nosso voo 160. Para o 160, a porta do banquete órbita, Alfa Alfa Terra, voe na proa 280, desça para o nosso voo 160. Avança para o voo 160. Entendido apenas, proa 280, Papa Terra. Correto, descida até o nível 160 na proa 280, limite 10 milhas, essa proa Papa Alfa Terra. Controle Santa 3858, visual com o aeroporto. Livrando 2.000 pés, descendo para a altitude de tráfego visual. Agregou instrumento cancelado aos 2.3, desça para a altitude do circuito de tráfego Salvador, evitando a área amarela. Chama agora a torre 118, decimal 9. Gente, 10895, OTAN 3858. Papa Alfa Sierra, agora à direita, proa 0... 15, desça para 5.000 pés, altimetrando 0 no 6. 0 no 5, desça para 5.000, no 0 no 6, a Papa Terra. Ok, vai reportar girando base para pista 10, 3.850. Ano 3197, chama agora o centro Recife 125 decimal 1 ao 133 decimal 95. 251-3395, boa. Papa Alfa Sierra, agora à direita, proa 050, limite 10 milhas na proa. Desça para 3.000 pés, altimetrando 0 no 0. 050, descendo para 3.000, 0 no 0. Na base da 10-3858. 10-3858. Livre posto, estão a zero, vento no lado de 0 graus, 08 nós. Livre posto, 3858. Alfa Sierra, agora direita, proa 130. Limite 10 milhas na proa. Direita 130, Alfa Sierra. Salvador, boa noite, o Gol 2043, autorização para Guarulhos, cliente do Atis, informação Romeu, posição a 7, pronto, cópia. Isso para 2, muito bem, está presente o 8, 1, reporte estabilizado. Já mantém proa até 3 mil pés. Após curva à direita, saída da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, voa direto posição Irumi. Controle 120.8. Transponder 5542, Gol 2043. Ok, 2043, aprovado Guarulhos, 360, conforme rota, Perzulu 10, Taubaté. Decola da 10, mantém pro até 3000. Após curva à direita, da El, Leda, Irumi. Controle 120.80 e o transponder 5542. 542, cotejamento correto, Gol 2043. Chame pronto para o posto de estacionamento, portão 7. Chamará, obrigado. Solo, Salvador, boa noite, 538, quanto livrou? Boa noite, 3858, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, 358. Salvador, já de Alfa Mike. Alfa Mike, controle Salvador, prossiga via litoral, desça para 510, altímetro 10116, aguarde transferência para a torre, altímetro Salvador 1016. Está descendo para 510 pelo litoral, ajuste 1016, aguarde transferência. Charlie Alfa Mike, desça para 510. Charlie Alfa Mike, descendo para 510. Papa Alfa Sierra, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, Papa Alfa Sierra. Papa Alfa Sierra, continua a aproximação no zero, reporte no estéreo. Felipe, chegar. 3.062, controle Salvador, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste a alternação no 0 no 6. Desceno via para o nível 050, o ajuste 10 no 6 da 3.062 na Mari. Dois procedimento em uso, ILS X-Ray, pista 10. Afirmativo, ILS X-Ray, pista 10, da 3.062. Vai aguardar vetores, correto, para evitar a área de estágio. Charlie Alpha Mike, chama agora a torre 118, decimal 95. Chama a torre 118, 95, obrigado. Então, 3.062, confirma a mensagem. Descendo para o nível 050, na Mari, o ILS X-Ray da 3.062. Charlie Alpha Mike. Charlie Alpha Mike continua via linha do litoral, aguardará a passagem da 5 na final no 0, será autorizado na sequência, direto para a hotel, ok? Sim, afirmativo, aguardando a linha do litoral. Cruzando à direita pela norte e voa durante 1.0 milhas e só uma descida para 3.000 pés. Controle Força Aérea 6702. Aérea 6702, controle Salvador, desça para o nível 140. Sente para o 140, Força Aérea 6702. Condições da gente permanecer no 200 por mais 30 milhas. Dado, Matheus, nível 200, Força Aérea 6702. Quarto, no ideal terceiro. Era 6702, está sob preparação, mas tem a presença do voo, limite travamento por 3.0 milhas. Confirma com 6702? Está sob preparação para o nosso experimento LS X-Way, mantém a presença por o limite dessa proa será voar por 3.0 milhas. Ciente confiado, o limite da proa é por mais 3.0. Eco Serra Alfa, direita proa 080, desça para 2.000 pés aguardando o vetor final. Direita 080, descendo para 2.000 pés, ajustado no 0 no meio, Eco Serra Alfa. Serra Alfa para o localizador direita, proa 130, está autorizado a sinal do procedimento ILS, que foi pista no 0. Direita 130, Serra Alfa. Eco Serra Alfa, completa direita, proa 140 para correção direita. Eco minha alta direita 140. Charlie Alpha Mike, autorizado pro do Taxi Hotel. Aguardando apenas liberação pela piscina. Tá, tá autorizado para a proa da hotel, aguarda a confirmação. Frequência livre, estacionada. Papá, oficial. Controle 6702, confirme, está autorizado o 140? Está autorizado descida para 3 mil pés, altímetro 10 no meio, confere mais 7 horas. Ciente para 3 mil, 10 no meio. O Charlie Alpha Mike, 140 graus, 07. Charlie Alpha Mike, livre pouso. Então, 3662 está autorizada para o nosso procedimento LS X-Way, custando 0, desça para 2.000 pés, alternação no 0 no meio, livre da restrição vertical em ETAP. Ok, está livre da restrição em ETAP, livre o ILS X-Way da 1.0, descendo para 2.000, rota 3662, repasse estabilizado, 1.016 a 20. Está livre, ao estacionar. Está livre, por aviso, também está livre, guarda. Bom. E prossegue para o ILS, né? Correto. Obrigado. X-Ray Alpha estabilizado, meu Deus. X-Ray Alpha, agora corre 118, decimal 9. X-Ray Alpha. O informador X-Ray Alpha estabilizado, meu Deus, com travajado e travado. Tipo checado, eco Sierra Alfa, pistão zero livre, ajuste no zero no meia, 140 graus, 079, pouso autorizado. Sierra Alfa deu pouso. Salvador, boa noite, Bono 096, informação Romeu na Mare, descendo 150. 1096, controle Salvador, sendo identificação, desça via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 0 no meio. Identificou 050, 06 na Mário. Como que foi a operação na 10, está normal? Operação normal, pistinho uso no 0, procedimento LS, X-Wing. Obrigado. Confere a 6702, curva esquerda proa 290, limite 20 milhas na proa. Ciente esquerda 290, limite 20 milhas. Eco Serra Alfa, agora torre 118, decimal 9. Eco Serra Alfa, torre 118, decimal 9. A ativação da área de explosão está cancelada? No estádio aí? Está desativada. Está desativada, né? Tração normal, pistão no zero. Tá ok, então, obrigado. Espera 6702, desça para 2 em um pé, esquerda, proa 270, limite 101 milhas na proa. Sente para 2 mil pés, esquerda 270, limite 10 milhas. Correto, no caso de falha de comunicações, após 101 milhas nessa proa, reassuma a navegação proa de duna e completa final para o procedimento NS XUI, questão 0. Sente, caso de falha, proa de duna e completa. Encerrar as condições de backtrack de imediato. Pode livrar meu hotel se o solo fosse comigo. Agora torre 118, decimal 9. 295, 3662, boa noite. Pode ir de Bono 096? Bono 096, controle Salvador. Pode ir a dona da presente? Pesado vá direto com o Bono 096. Dona, obrigado, de Bono 096. Estabilizando aí, ele é sexuído ao 90. 362 aguardando pista livre, continua a aproximação. 10 no meia, 140 graus, 10 no nosso. Aguardando pista livre, o T3662. Gente, frequência livre, a gente vai ser alfa. Pouso autorizado, 3662. Livre pouso, 90, T3662. Espera, 6702, agora esquerda pro A200. Esquerda 200, 6702. 1096, desça para 3 no pés, altímetro 1016. 6702, está autorizada a final do procedimento de LS X-Ray Pichuno 0 para o localizador esquerda para o 145, reporte estabilizado. 7145, autorizado, procedimento encontrar estabilizado. Direita 1219. Direita 1219, até 3662. Paulo Salvador, boa noite, até 3662, livrou a pista. Boa noite, está 3662, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, autorizado 3662, obrigado. Estou no 096, direto Luna, 2 mil pés, altímetro 16, livre e LF, chama estabilizado. Direto Luna, 2016. Reportaremos estabilizado no 096. Estabilizou o RS, o forçaremento 702. 702, uma milha do externo, chama a torre 1895. Chama 1895, obrigado, boa noite. Pouso autorizado, pista 10. 130 graus, 099. Sente, tem livre pouso 10, força alimento 702. Gol 2043, pushback acionamento no 7. Gol 2043, portão 7, aprovado o pushback acionamento, chame pronto para táxi. Camarada táxi, 2043. Gol 2043, reporta que não há mais restrição dos 3 mil pés de proa após decolagem de pista no 0. O senhor decola e efetua a primeira curva direita conforme carta saída da EL 2043. Afirmativo, então fica Dael Leda Irumi, mesmo sem a restrição de altitude para a curva, né? Negativo, restrição de altitude da saída da El de 3 milhas ou 2 mil pés. Afirmativo, mantém só a restrição de 2 mil da saída, sim. 2043. Voo 0096. 0096, completo LS, torre 1895. 1895, obrigado. Na Delta. Corre Salvador, boa noite, é o voo 0096, estabilizar no X-ray, 0. 0096, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Pouso autorizado, pista 10. 140 graus, 08. Esse pouso, voo no 096, não nos enganos. Delta é a última taxiway à sua direita antes da parte interditada da Alfa. Ciente, o poderia confirmar em qual interseção o senhor liberou a pista, se foi na Eco ou na Foxtrot? A partir da Fox, a segunda interseção à sua direita é a interseção Delta. Para o táxi, voo 2043-189 a bordo, Galeão 354. Voo 2043, táxi aprovado, parte principal Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 016. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, voo 2043, tenha um bom voo. Bate ainda, ponto espera 1895-2043, obrigado. 5, Sierra, confere. Galeão tem um 380 já aprovado, Proscópio. Bravo 5 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via para November 857, Temor Sul, nível de voo 380. Pista em 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120, decimal 8, aciona 5551 no Guará, 15 aguarde para o cotejamento. Gol no 096, na escuta do solo Salvador. Boa noite, na sua escuta, ingressou na Alfa. Alfa aprovado, chama ingresso, taxi Juliette, Juliette, gol 1096. Alfa, reportarei antes da Juliette, Monogero 96. Morando 5, por gentileza, cortejo de autorização. Morando 5, nível de voo 380. Essa. E é a aerovia por novembro 857. 2043.010 para 1. Gol 2043, autorizado, alinhão, decolado, pista no 0, 140 graus, 08 nós. A linha decola da 10, gol 2043. Fala Salvador, uma boa, dona 973, informação Sierra, autorização, Galeão. Gol 973, boa noite, Sierra, confere, Galeão tem um 360 aprovado, pronto, cópia. A sua escuta. Gol 093, autorizado para Sierra Bravo com Lima, via Upper November 857, Demol Sul, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120, decimal 8. Transponder 5563, gol no 093. Cozão 1973. Ok, autorizado o Galeão, nível 360. Dia Upper November 857, Moussu. Decola da pista 1-0, com curva direita, perfil da El, Leda após Irumi. Controle 1208, aciona 5563, gol no 973. Protegimento correto, gol no 973. Botão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamarei, gol no 973. 0-4-3, 2-1-2-1-2-0-8, bom. 2-0-8, obrigado. 2-0-4-3, boa noite, gol 2-0-4-3, passando meio 500 na Dael. 2-0-4-3, boa noite, contato radar após 2000, direto Leda para 3-6-0-4-3. Ok, após 2000, Leda, subindo ao 3-6-0, 2-0-4-3. Pode encerrar, mano. Confirme para o solo Salvador. Caixa do Salvador, ao Alfa Victor X-ray. Salve, boa noite, é o Papa Romeu Alfa Victor X-ray. Ele levou 2043. Possibilidade de voarmos Dagna ou Kubabi? Guarda, boa letra, 2043. Mantém letra, 2043. Obrigado. Se encontra pista de 104? Nós estamos na parte da aviação geral, aqui de frente ao hangar da Baeté. A intenção é decolar da 17. Copiado, parte 5, pista 17, decola, pronto, cobre. Pronto. Papa Romeo Alfa Victor X-Ray, autorizado para Serra Bravo Golf Lima, via por November 857, até Mul Sul, nível de voo 360, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Irumi, controle 120.8, transponder 5553, Papa Romeo Alfa Victor X-Ray. Alfa Victor X-ray, autorizado Galeão no 360, via para November 857 até Moslu. Correção até Moslu. Decolagem da 17 com curva direita da El Leda Irumi. 1208 ao controle, 5553 ao transponder. Alfa Victor X-ray. Protegimento correto, Papa Romeo Alfa Victor X-ray. Confirme, já pronto o posicionamento? Não, acredito mais 10 minutos. Já chamo o funcionamento, Alfa Victor X-ray. Muito obrigado. Boa noite, para o RJ eu tenho o nível 400 aprovado, informação em curso de Sierra. Por gentileza, confirme parte desse encontro e pista de onde ela é falar. Informação Sierra, estou aqui no andar da Eco Bravo Degual. Copiado, é PTA, decola pistão no 0 ou no 7, senhor? No 7, senhor. No 7, ciente, pronto para a cópia. Papa Tango Kilo Zulu Romeu, autorizada para Serra Brava Romeu Juliette via Upper Zulu 44 até Alfa Delta Alfa após direto, nível de voo 400. Pista em uso no 0, primeira curva correção. Pista em uso no 7, decola da pista no 7, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Bidev. Controle 120.8. Transponder 5566, Papa Tango Kilo Zulu Romeu. Autorizado 400, correto, cotejamento Papa Tango Kilo Zulu Romeu. Já, pronto para o acionamento, já, senhor? Afirmativo. Gente, com o POV? Da 8 a bordo, 4 horas, alterna Cabo Frio. 08 a bordo, Cabo Frio, 4 horas, é isso? Afirmativo. Gente, acionamento táxi e decolagem, por gentileza, da presente chame torre 118, decimal 95 quilos, o Romeu tem um bom voo. Para o táxi, então, 118.95. Descendo o azul 2795. 795, cliente. Autorizado para 3.010.10. Eu peço o azul 973 a Gol, portão 4, pushback pelo menos. Portão 4 aprovado, por estacionamento, Gol 973, chame táxi. Demorei, 973 a Gol. Paulo Salvador, boa noite, 3858, Cintia da Sierra, autorização Fortaleza. 3858, boa noite, Sierra, confere. Fortaleza, eu tenho nível 370 aprovado, pronto para cópia. Afirma, pronto. 3858, autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Sulu, via Mota, apresentado no plano de voo, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti. Controle 120.8. Transponder 5572, TAN 3858. Gente, 370 para Fortaleza, autorizado. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti, 120.8. É o controle e o transponder 5572, TAN 3858, posição 2. 5572, escuta o jogamento correto do 3858, portão 2, time pronto para o pushback e o acionamento. 5572, gente. Reportar água do pronto, da 3258. Para Uno 5, táxi aprovado, na interseção chame torre, frequência 118.95, ajuste no 016, por gentileza confirme PAB. Mil perdões, não copiei. 08 a bordo ciente, torre 1895, interseção Guarão no 5. Para o táxi, gol 1973, 167 a bordo, 3.50, alterna Guarulhos. Copiado, gol no 073, táxi aprovado à direita, teu ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, no 973, tem um bom gol. 295, vou chamar, boa noite, 973. Torre Salvador, boa noite, o Papa Kiko, Kilo Zulu Romeu, está pronto para o táxi. Copiado, Kilo Zulu Romeu para o táxi, torre 118, decimal 95. Pode ser, 295. Torre Salvador, boa noite, Papa Tango, Kilo Zulu Romeu para o táxi. Portão 2, aprovado, pushback, acionamento 3858, chame táxi. Cruzamento do Zulu Romeu. Autorizado, alinhar e decolar pistão 0, gol no 973, 140 graus, 07 nós. Alinhar e decolar pistão no 0, gol no 973. Mantenha a posição, aguarde instruções. Salvador, boa noite, Ocean 9310. Descendo até o 160. Daniel 9310, controle, boa noite, vigilância, chegada a ponte, desce 4000, altímetro 1017. Chegada a ponte para 4107. Kilo Zulu Romeu confirmando a intenção da cola da 17. Afirmativo. Táxi pela pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Táxi pela pista, reportará alinhado e pronto, Zulu Romeu. Cinco, observe 737 iniciando a corrida, ali mantenha a passagem do tráfego. Here, could you please confirm where he was presented? Was it in the Airport Information Service Room of Salvador Airport? Roger, from Houston. Standby, I still do not have your pipeline. Could you please confirm, it's Sierra Bravo, Sierra Lima, right? Sierra Bravo, Golf Lima. Roger, I still do not have your flight plan here. I'm going to get to the Airport Information Service Room in Salvador Airport and check what your flight plan says. Uno 973 aos 31 120 decimal 8. 208, uma boa, mano, 973. Para 2000 pés, após pelo Duna, livre aqui na peça, pistão no zero, chama estabilizado. A 2795. 2000, chama estabilizado pelo Duna, o 2795. Salvador, uma boa, 973 a gol, Sael Leda. Nosso teste fica aí, boa noite, direto Leda, pode manter nível 360. Direto Leda, 360, mano, 973. Affirmative. Beatriz 10, controle direto ITAP, desce 050, aciona a identificação. Beatriz 10. Beatriz 10. Uno 7, acabou de mudar o Uno 0 no 7, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, desse 95, 3858, tem um bom voo. Uno 0 no 7, 2858, 3858, bom trabalho. Gente, o Kilo Zulu Romeu terá que aguardar um instante. Aeronave da Conda 10 mesmo, perfeito saída.